Catadores de Relíquias News, o seu podcast de notícias expresso. 5 notícias em 15 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana e mais um Catadores de Relíquias News. Eu sou Fabrício Barros e estou aqui com... Lucas Roberto Freire. E ainda... Matheus Guilja. E estamos aqui para mais 5 notícias que abalaram nossa semana. E vamos lá! Nossa primeira notícia de hoje é sobre a Steam, que novamente bateu seu recorde de pessoas simultâneas online, que foi 8 milhões, que ocorreu no dia 29, que é o último dia da promoção de férias, né, de feirão. Acho que foi mais ou menos por isso que bateu. Cara, foi gente demais. E as promoções que estavam tendo na Steam, a gente até tinha anunciado no último news, a gente até falou sobre um pouquinho da Steam Sale, e realmente estava muito... Na última semana já estava bem baixo os preços, tudo estava bem convidativo. Eu acho que foi bem isso, esses preços estavam muito bons, cara. Realmente mereceram ter quebrado esse recorde, porque estava muito boa essa promoção desse meio de ano aqui. E vamos esperar finalzão de ano, promoção de Natal, que vai ser bem da hora também. Tem a de Halloween também, né? Que sempre tem umas boas promoções. Verdade, velho, tem Halloween também. Você, Matheus, comprou muita coisa? Ah, foi naquelas, né? Mas, como foi o último dia, não sei se vocês, quem acompanha aí, reparou que todos os descontos bateram aí, a maioria, 90%, 75%, 80%. Acho que da lista que tinha lá, acho que um dos menores era o quê? 40%? Então, o sucesso se deu aí a 90%. A maioria comprou jogos, provavelmente indicou amigos, porque num dia normal a Steam tem em torno de 3 milhões de pessoas online. Basicamente todo dia. Dá uns picos aí de 5 milhões, depende muito do dia. Então, não foi se espantar aí a toda essa gente online ao mesmo tempo. É, então, cara, isso foi bem merecido e então que venha a promoção de Halloween. 2. A nossa segunda notícia de hoje tem a ver com Tetris. Em comemoração aos 30 anos do jogo, um cara ele fez uma camiseta jogável Tetris em si. Você pode jogar Tetris na sua camiseta. Então, ele fez essa camiseta em comemoração aos 30 anos do jogo. O nome do cara que fez é Mark Krieger. E assim, tem um vídeo no YouTube, dá pra deixar depois na... abaixo aí do áudio do podcast, o vídeo do cara mostrando como funciona, cara, que é muito legal. Dá uma ideia diferente de Tetris, de jogar na sua camiseta. Deve ter dado um trabalho pro cara programar essa camiseta. Ficou muito boa a camiseta que o cara fez. Eu achei bem da hora também, foi uma bela homenagem que o cara fez. E, meu, vale mesmo, porque Tetris, cara, é um jogo tão simples, ele... não é, vai você jogar tanto, é tão viciante, daí você fica lá horas e horas jogando. Você tem um desafio, tem uma coisa visual muito diferente. E não, são bloquinhos desse ano, você tem que fazer a linha, cara. Fazer linhas é muito legal. E foi uma homenagem bem legal pra um jogo de 30 anos, cara. Olha, 30 anos de videogame já rodando por aí. Não, o mais incrível aí foi o motivo do cara. O cara sempre teve o sonho de jogar Tetris em uma camiseta. Tipo, foi a motivação dele. Ah, eu sempre tive um sonho. Sonhava em jogar Tetris na camiseta. Foi e fez. Em homenagem, então, cara, mas ficou muito foda. Tô esperando pra ver quem vai jogar jogo de luta na camiseta. Aí sim. Aí o cara tem que ser macho pra caramba, macho. Caramba. Ficar com uns pequenos roxos no corpo. Imagina pra dar o Hadouken. 3. E nossa terceira notícia tem a ver com Oculus Rift e South Park, que tem um ótimo jogo, digamos de passagem, de RPG, que é o South Park Stick of Truth. É, né? Stick of Truth, né? O nome do jogo. Mas então, fãs da série fizeram uma South Park virtual para Oculus Rift, que a pessoa pode ir interagindo com personagens. Tem falas limitadas ainda, só que tem todo o cenário do South Park, da cidade inteira, pro Oculus Rift. Também tem um vídeo com um deles usando e mostrando ao público como é, e tá muito legal, tá muito fiel à arquitetura do lugar, a geografia de South Park tá toda ali, e ela é baseada na 17ª temporada da série e no jogo, por isso eu até citei o jogo antes. E eles têm até um site oficial, eu vou deixar o site no post para vocês darem uma visitada e darem uma olhada melhor. O que vocês acham sobre isso? Cara, o que eu achei da hora é que o cenário está em 3D. Porém, os personagens que aparecem no desenho em si, que são em 2D, eles continuam em 2D. O cenário é 3D. As casas, carros, etc, 3D. Só que os personagens é em 2D. Então, pelo fato do cenário ser em 3D, os personagens serem em 2D, pega aí e mantém toda a ideia de South Park mesmo, onde você sempre vê os personagens do mesmo ângulo e tal. Então dá pra você aquela ideia, aquela noção que você está em South Park mesmo. Então, cara, ficou muito legal. Que é, né? Puta, todo mundo já sempre imaginou, puta, como seria estar em South Park, né? Puta, devia ser muito da hora isso aí. E bom que isso aí também abre áreas pra fazerem isso em outras animações também, né? Que ficaria muito legal. Cara, imagina você ter, sei lá, Springfield. Assim, cara, Springfield deve ser muito legal você ir visitar cada lugarzinho, a casa do Homer, o bar do Moe, e vir andando assim, deve ser muito legal, cara. Deve ser muito massa. Nossa, cara, falando assim, animação, Family Guy também. Tem. Cara, seria muito da hora visitar essas cidades desses desenhos. Nossa, o Regular Show, ou apenas um show? Cara, seria da hora visitar o parque American e tal. American Bad. Né? Boa, também. Ah, Hora de Aventura. O mundo do Hora de Aventura, mano, um mundo grande, dá pra poder colocar uma coisa assim, ela é grande demais até. É um desenho, só que é bem legal, cara. Bem legal. Acho que a criação de um RPG de Hora de Aventura com o Oculus Rift, cara, acho que ficaria muito, muito bom. Verdade, sim. Até se for uma RPG, tem dois RPGs ou dois jogos do Hora de Aventura já. No DS, saiu dois. Mas agora colocando o Oculus Rift na jogada, fica uau. 4. E a nossa quarta notícia é sobre o Oculus Rift também. Só que o pequeno detalhe é que um grupo polonês fez um programa que dá pra você se ver em terceira pessoa com o Oculus Rift. Imagine que massa você fazer isso. Você tá andando e você tá se vendo. O vídeo que os caras fizeram tá animal. Eles fazendo tudo o desenvolvimento, aparelho. Nossa, tá fantástico demais. Isso aí também abre janelas para novas possibilidades para o futuro. Eu acho que, meu, tem muita coisinha muito em aberto. O que dá para fazer com esse tipo de tecnologia, desse jeito, no modo que eles fizeram. Eles foram muito engenhosos em como foi feito. Eles mostram o teu vídeo, outro vídeo que vai também proposto. Eles mostram um pouco do processo de como fizeram o projeto. E é bem legal, é bem inventivo e é, assim, pra quem vê, quem já entende um pouco, vai falar, porra, é simples até. Mas pra quem tá vendo, pra mim, foi genial. Foi genial aquilo. Tem, cara, imagine jogos isso, imagine aquela coisa que a gente tá falando só de visitar cenários, de animações na notícia anterior. Mas imagina você jogar seus jogos em terceira pessoa, você se vê fazendo ação, ou ver o seu personagem fazendo ação, ou, no caso, seria muito legal. Cara, você falando, eu pensei, por exemplo, o Kinect. Kinect, ele pega, faz a leitura e você vai e joga ali com o seu corpo e tal. Agora imagine pegar essas duas ideias do Oculus Rift, terceira pessoa, mais um Kinect. Por exemplo, você poder exportar o seu avatar mesmo, você, o seu corpo, pra lá e jogar um jogo em terceira pessoa. Você usa você como avatar. Tipo, você vai fazer a leitura de como você é, da roupa que você está, etc. E exporta pra lá. Daí a visão que de dentro do jogo vai ser a visão do 3D do Oculus Rift. É uma ideia lógica, tá correto, bem interessante até. Bem interessante. O que você acha, Luke? Uma ideia muito boa mesmo. Deve ser muito animal fazer isso. Cara, corta e vamos vender. Corta aí, vamos vender isso ideia daí. Ideia não patenteada. É, não posta não, não posta não. Vamos patentear a ideia antes. Vamos matar pra Microsoft. 5. A nossa quinta e última notícia de hoje tem a ver com um aparelho um tanto inusitado, capaz de gerar energia para uma casa durante a noite inteira. O aparelho, ele tem o formato de um peão e ele cabe na mão mesmo. Você consegue segurar ele e ao se agitar ele é capaz de gerar energia. Segundo a notícia, 12 minutos agitando ele é capaz de gerar uma hora de energia para casa. E em uma aula de música, que a aula contém 50 minutos aproximadamente, é capaz de gerar para uma noite inteira energia para casa. Não tem descrição de como funciona ou como é por dentro. É só a notícia é uma pincelada sobre o que ele faz mesmo. O projeto ele chama Projeto Spark e ele foi... e foi testado com famílias do Quênia. Quando o grupo que fez esse projeto viajou para lá, levando-se a aparelho para fazer esses testes, porque lá tem essa defasagem de fornecimento de energia e de outros recursos. Eles foram fazer isso aí. Eles estão tentando arrecadar dinheiro para poder passar isso para eles, fazer disso um modo de eles terem uma vida um pouco mais confortável. Um jeito legal que é, ele seria como um instrumento musical, porque ele fala que a própria matéria fala que ele produz música ao ser agitado. Então por isso que dá o exemplo da aula de música, para poder produzir essa tal energia por tanto tempo. Mas você tem um outro adendo, alguma coisa? Ah, eu acho que essa ideia, se bem utilizada, bem aproveitada, aí dá pra, digamos, entre aspas, revolucionar algumas partes, né, tanto da vida diária quanto da parte de geração de energia. Não sei como funciona, eu sei, pela ideia que foi, digamos assim, vendida, dá pra ser algo interessante, já que na hora que você agita ele pela primeira vez, assim, ele toca uma musiquinha. Depois agita mais, ele é capaz de acender uma lanterna. Então, digamos assim, uma pessoa que se perde numa floresta com esse aparelho, que ela consegue já ter luz aí pra garantir, né? À noite, ou algum lugar tanto escuro, enfim... Eu acho que trazer acesso à energia de um modo assim, com um projeto desses, parece simples. A matéria fala que ele cria energia a partir do som. Eu não sei como que funciona essa conversão de som para energia. Mas é bem isso. É um ótimo projeto e tá aqui conosco, nós aqui falamos essa notícia. Então essas são as notícias que abalaram a nossa semana. Eu sou Fabrício Barros e estou aqui falando meu muito obrigado. Muito obrigado e até mais. Obrigado a todos que escutaram e até mais. Muito obrigado a quem ouviu, muito obrigado a quem baixou, muito obrigado a quem tá escutando o Vuvuzela lá no fundo do som. E bye! She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up, so I could live forever. Such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted effect. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. You'll make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Andar. 1/4b/4. Ação. A nossa segunda notícia de hoje tem a ver com um jogo já um bom tempo aí no mercado. Pra quem é... Andar. 1/4b/4. Ação. A nossa segunda notícia de hoje é referente a um jogo de 30 anos de idade. Andar. 1/4b/4. Ação. Então, ainda...